Bahia, Brasil 408 mais Porto Baixo. Táxi 131 a bordo, hotel Campinas, 3 horas e 20. Pátio Índia e Alfa, libertário. 18:30, bom trabalho, senhorita. Bom pouso. Obrigado. Em coordenação a foto passagem da Goiânia, da Guarda autorizada, 408 mais. Alô, TRP 5489 para táxi com POB de 42, autonomia de 4 horas, alterna Porto Seguro. Gente, vai seguir o gol, tá visual com o mesmo, pátio, Índia. No ponto de espera vai chamar a torre 186-35-489. Radar, sobe, mantém 190, saída Puca. Sobre certo nível 130-3283. 283, sobe, mantém 130, direto Conte. 30, voando Conte, 3283. Com confiança. 13 já ajustado, já, pode ficar a chamar com 18 bem, obrigado. Papapá, uniforme Alfa Índia, o Centro Recife, não autorizou Arubi. Ah, sim, autorizado Arubi, muito grato, Alfa Índia. Uniforme Alfa Índia, não autorizado Arubi. Ah, sim, senhora, não autorizado, está na Pronto Coral Alfa Índia. Azul 4196. Sinal, isso é para o Positivo, boa tarde. Ok, na sua escuta, Chanel 6305. Solo como 600 para o funcionamento. Cinco 857, bom, se der presente. Afirma, então após a passagem do Embraer, inicia bom 600. Alfa Juliette 03 agilizando, azul 4116. Após o Embraer emitir, reporta para o táxi no 600. Alô, eu concordo, eu trago para o Juliette. Controle, boa tarde, Gol no 394. Gol no 394, boa tarde, contato radar, sabe, mantenho 360, saída Delta. 360, possibilidade de voar direto Leda. Controle Salvador, Gol no 924, descendo até 150 da Mari, bom dia, boa tarde. Gol no 394, direto Leda. Direto Leda, obrigado. Gol no 924, aciona a identificação, desce para o 050, chegada Mari. 050 da Mari, Bruno Nantes, vai. Vai aguardar antes do seu Controle Salvador, uma boa tarde, é o Tripe 5489. Tripe 5489, contato radar, sabe, mantenho 200, saída Arbor. 200, partida Arbor, Tripe 5489. 4, pushback, acionamento. Consegui contato com Aracaju. Serviço radar encerrado. Chama Aracaju 1203 e coordene com o mesmo. 360 para Guarulhos, decolando a pista 1-0, curva direita, Dael Leda Bridge, após conforme, interceptando a Perzulou 1-6. Controle 1-9-3-5 e o transponder 5-1-7-4, Xenar 6-3-1-5. Chamaremos, 6-3-1-5. Prossiga em condições visuais, acione código 0122, Ajuste em Salvador 10, 15. Informe radial distância de Salvador. Na Delta, relator 108,5. Grato. Bom trabalho. Confirmo. Yankee Serra Serra, ciente, reporta através de Paris. Paciente Alfa na ponte espera da 10, torre 26, bom 600, obrigado e uma boa tarde. Solicita coordenar direto Conquista. 5489 da Trip, após Arbor, direto Conquista. Temos tráfego em aproximação, se eu vou agora, não vai dar certo. Ciente, Trip 5489, vai, Matheus. Controle Azul 4089, cordial, boa tarde. Azul 4089, contato radar, salve e mantenha 300, saída da El. 300 na Dael, 4089. Azul 4089, direto Leda. Direto Leda da presente, 4089. Gol no 394, Recife 1251. Recife 1251, gol 394. Autoriza direto Duna 1924. A posição 8. Autorizado, reportaremos. O Chané 6320. Chané 6320, aciona a identificação, desce para o 060, chega da Mari. Pode prosseguir na descida 5857. Web 5857, desce para 2000 pés. QNH 10 no 5, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2015, reporte estabilizado. Pode voar duro na presente? Livre, reporte estabilizado. 5857. Luiz, que reporte Interlagos. Direto Coral da presente. Coral. Ok. Para Gol no 924. Autoridade 2000 pés, QNH 10, 15. 2000, comunicado. Jack Serra Serra, 10 para 1000 pés. Recebo no 1600 no radar. Jack Serra Serra, controle. Jundiaí, uma terra no meio pé. Fósforo ideal. 240. Juliette, direto Jundiaí, um no meu pé. 3:40, alterna a Galeão. Evia Pátio, Índia Alfa, Ponte Espera, 19862, eu chamei a 3315, uma boa tarde. Papá, uniforme Alfa Índia, 2 milhas para Coral. Chama Ilhéus 1201, serviço radar encerrado. Atente Ilhéus 1201, muito grato, Alfa Índia. Controle Salvador, boa tarde, é o Gol 600, decolou da 10 na sua escuta. Gol no 600, contato radar, sabe, mantenho 370, saída PUCA. 370 na saída PUCA, Gol 1600. Gol no 924, reporta estabilizado. Reporta estabilizado, 924. Serra Serra, reporta no farol da Barra, está autorizado o cruzamento. 4089, chama Recife, 1251. 251, 4089. Bravo que Luiz, que torre 1186. Encontrando Salvador, novembro em Mike. Chama para regresso. November Yankee Mike, mantenha-se em condições visuais, 1500 pés, via corredores, reporta Paripe, informa o Yankee Serra Serra, na sua posição de 11 para 12 horas, mantendo 1000 pés. Sem eixo do tráfego, manterá corredores, informará através de Paripe. November Yankee Mike. Serra Serra, informa o tráfego na sua posição de 2 horas, 2 milhas no 1500 pés. Paulo, Salvador, boa tarde, web 5857. Alfa Juliette 05, 5857. Informe pro ideal para o destino. A pro ideal é 240. Com Mike Romeu, aguarde coordenação com o centro Recife. Atingiu 060, Oxané 61, perdão, 6320. Oxané 6320, 10 para 2000 pés, QNH 10 no 5, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, 10 no 5, autorizado, reporte estabilizado. Oxané 6320. Estabilizou 924. Vou no 924, completa final torre 1 no 86. 86. Controle, muito boa tarde, é o Papá Papá Juliette Alfa Sierra no perfil da Momo. Papá Papá Juliette Alfa Sierra, contato radar, sabe manter 280, saída Momo. 280 da Momo, Juliette Alfa Sierra. O senhor autoriza o PRO de lençóis da presente, senhor? Negativo, mantenha o perfil da saída Momo. Ok, vai manter. Charlie Fox Juliette, sabe manter 085. Informo tráfego desconhecido no sentido oposto 20 milhas, mantendo 1 no mil pés. Recife 5489, Recife 1260, alterna 1288. Recife 1260, alternando 1288, vai chamar o TP 5489. Yankee Serra Serra, reporta visual com local de pouso. Mike Eco Delta, mantenha-se em condições visuais, no meu pé, direto para o Itapuã, reporta através do parque de situação. Informa o tráfego no sentido oposto, está subindo para o 085. Gente. 6320 vai estar cruzando com o tráfego aí na sua frente, 12 horas. Está mantendo um no meu pé, não vai interferir na sua pista. Gente, 6320. Zona 600, chama Recife, 12685. Recife 2085, gol na 600. Controle Golo 333, decolado na Dael, boa tarde. Golo 333, boa tarde.